Ficha técnica sintética. Linhas entre nós, de J.A. Marcos Serra. Audiolivro gravado por gentileza nos estúdios da RCS Rádio Clube de Sintra. Narração e interpretação a cargo de associados da ACTIS, Universidade Sénior de Sintra. Coordenação logística e artística Marcos Serra e Eurico Liotte. Este trabalho, em 20 episódios, é disponibilizado sem quaisquer contrapartidas, dedicado a todos os que gostem de literatura e, por qualquer razão, prefiram via auditiva. Episódio 10. Enquanto ele falava, vi acentuar-se rapidamente na cara do meu dono o único esgar cínico da sua vida. Então não ouvi de conhecer um bandido dessa espécie? Então esse... Pois fique Vossa Excelência sabendo que, tirando o Luís Saragossa, o Vivarré, como nós o chamamos, ninguém daria palavra a um homem desses, um malandro. Então, sem temor de Deus, está a mandar para o degredo os senhores padres jesuítas, a roubar capelas e conventos, a querer acabar com a religião de cada um, a mandar fechar igrejas às ave-marias e mesmo proibir o toque dos sinos. Por mando desse ladrão, já o senhor Vigário tem que andar de fato como agente e nem a coroa de Nosso Senhor já pode usar na cabeça para se distinguir das pessoas sem ordens. Esse Afonso Costa é, mas é o anticristo, um maçom de um raio que vendeu a alma ao diabo a troco da governança. Em manteigas é que ele não se atreve a pôr as patas, não, que nem a secreta que lhe guarda as cortas lhe ia valer. A expressão era já de ameaça. O homem da boina de orelhas franzira ainda mais o meio da testa. Deixara de me coçar a cabeça, passando uma mão em pente para a barba, que ia cofiando devagar e escutava expectante. O pastor, que eu sempre vira pacato, perdera as estribeiras completamente e desferia já impropérios que, pelo seu teor, deixo à imaginação de cada um. Não o interrompiam. E parecia que não ia parar tão cedo. Uma besta mal educada e sem vergonha, que há de acabar por nos meter na guerra só para nos ver todos mortos. Mas antes disso, vou eu a Lisboa e desfaço a cacetada, mandando esse carbonário para o diabo com quem deve ter feito de escritura de sangue. Já vi que se o apanhasse a jeito... Matava, já lhe disse. E o cajado vibrava no ar com o frenesinho que lhe saía do enlevo do discurso. O desconhecido desencostou-se da pedra onde descansara e, sacudindo as calças, foi deixando cair, após um suspiro extenuado. Olhe, que o homem não deve ser tão mau como o pintam, tio Simão. Bom, é tarde. Vou ter com a família para não dar aso a preocupações. Foi bom ouvi-lo, sabe? Aprendemos sempre alguma coisa. Para comemorar este encontro, tome lá um charuto que lhe oferece o Afonso Costa. Acabou, pensativa e calmamente, deitando a mão ao bolso interior. O meu amo caiu de joelhos no granito, clamando piedade e perdão, com um ar de quem via fantasmas. Eu, fingindo que não percebia nada da cena, fiquei parado, a olhar para longe com um ar pateta. O homem da pera afilada partiu, mantendo vincado o semblante entre triste e sério. Voltou-se ainda duas vezes com a mão esquerda a acenar calma, o charuto da paz fumegando entalado entre os dedos. Depois foi-se afastando lentamente para os lados da Vila Alzira, até se fundir na noite que caía sobre a terra. Passei o serão a distrair e a animar o meu dono, dando-lhe razão, embora cá no meu entender não a tivesse toda. Afonso Costa jantou mal, protestando azia imaginária. Logo depois saiu de casa e, afundando-se na solidão da serra em luto, meteu pés ao atalho curto que o levou ao alto do Fragão do Corvo. Dali olhou longamente manteigas que se adivinhava lá muito ao fundo, embalada pelo rumorejar do Zézer. O silêncio impôs-se, solene e avassalador, e esmagado pela imensidão do céu pejado de estrelas, chorou arfante e perdido em si mesmo. Nunca contou a ninguém o caso e o porquê. Eu só o sei porque a dourada, sua cadela de estimação e minha amiga, preocupada com o dono solitário, o seguira, protetora e discreta, e presenciou. Notas coloquiais de O Senhor de Pera e Bigode. Esta história, retocada embora pelo sabor imaginativo, dizem que é verdadeira. Escrevia em homenagem ao cão da serra, ao pastor de manteigas e às qualidades, esqueçamos os defeitos, do Senhor de Pera e Bigode. Poderia tê-la fechado com uma verdade histórica, mas preferi guardá-la para abrir estas anotações. Em nome da justiça, entrego-lhe. E vá lá saber-se porquê, Afonso Costa mandou edificar em Manteigas um hospital amplo, granítico e bem delineado, acudindo a necessidades vitais da população perdida entre as serranias. É verdade também que não adivinhou que, anos mais tarde, eram irmãs religiosas que se encarregavam do apoio caridoso aos doentes. Enfim, manigâncias da história. Se o eventual ouvinte é também viajante culto, permita-me que lhe fale resumidamente dos sítios e dos personagens reais que a viveram. Em local próprio, encontrará expressões regionais que possam suscitar mais dúvida ou curiosidade. Casa da Fraga, construída por Alfredo César Henriques, a 1475 metros de altitude, longe da sua Santarém. Porquê? A morte deu-lhe conta que intentava levá-lo cedo, metendo-lhe uma tuberculose no corpo. Entre vergar-se e lutar, optou por tentar viver. Na demanda, encontrou o Dr. Sousa Martins. Medicamentos não suportavam esperança sólida, mas ar purificado, de altitude, estudos e experiências prometiam boas hipóteses. E o médico foi adiantando que ele próprio estava empenhadíssimo em provar a solidez da teoria na Serra da Estrela. O pior era a falta de meios. Se o problema é esse, o senhor doutor acompanha-me na parte técnica. Mas o senhor César Henriques quer mesmo avançar? Ai, não que não quero. Procurou-se o lugar ideal e encontrou-se. Penhas Douradas. Escolheu-se o freguete certo que servisse a ideia. Ali mesmo, na confluência da estrada com o atalho, suficientemente perto, mas bastante afastado das casas de veraneio que já por ali havia. Convinha ter o mínimo de conforto e recantos, onde os micróbios pudessem querer instalar-se, mais simples era. Pedreiros de manteiga esmeraram-se e a obra final traduziu o sonho. O doente ali viveu o tempo necessário, sob os conselhos tutelares do médico sábio, e curou-se. A construção, ainda bem visível, apesar de dilapidada por mãos ladras, merece agora uma visita. Venha! Casa das Gadanhas. Designação popular, local, do Observatório Meteorológico das Penhas Douradas. Alcunha teve origem nas molinetes com três braços, em forma de conchas de sopa, que permitem fazer medições do vento. O observatório foi instituído e organizado por João Carlos de Brito Capelo, português ilustre, filho do governador do Castelo de Palmela, Félix António Gomes Capelo, que foi pai, também, de Hermenegildo Capelo, explorador dos territórios de África entre Angola e Moçambique, e ainda de mais quatro filhos, dois dos quais se distinguiram também. Muitos manteiguenses conheceram e recordam ainda a professora dedicada e exigente Ida Capelo, filha de João Carlos. Neste edifício, torreado como castelo antigo, vivi as férias de 6 anos juvenis, tantos quantos meu pai desempenhou funções de meteorologista. Curiosamente, sem uma simples constipação, nem ele nem minha mãe. O Dr. Sousa Martins tinha razão. Regimento da Covilhã. Infantaria 21 esteve acuartelado no edifício onde funciona atualmente o Museu de Lanifícios e a UBI. Fosse por influências sindicalistas e anarquistas, predominantes em cidade de forte implantação industrial, fosse por empurrão do partido Brito Camacho, oposição na altura, em 22 de abril de 1916, duas companhias rebelaram-se, recusando seguir para Tancos, onde se planeava instruir o que seria o Corpo Expedicionário Português. O general Tamanini, disciplinador e fidelíssimo à República, rodeado de um pequeno Estado-Maior, à cabeça do Regimento de Infantaria 16, conseguiu submeter os insurretos, que desarmou, e fez seguir para o campo de manobras militares, onde, afinal, as armas disponíveis não chegavam para todos os homens mobilizados. Afonso Costa. Não vou escrever sobre o personagem. A história dos vencedores, as enciclopédias e a internet prestarão melhor serviço do que eu ao leitor que pretenda saber mais sobre este político da Primeira República. Vou deixar apenas alguns apontamentos que, talvez, esses meios não refiram. Li, há muitos anos já, no Dicionário Excêntrico de Amadeu Ferreira de Almeida, uma quadra mesclada que cito de cor, atribuída ao republicano famoso e escrita a certa madame quando viveu em França. Suivez-moi dans mon village. Siga-me para a minha terra. Je vous dirai coisas meigas. Dir-lhe-ei coisas meigas. La vie, là-bas, c'est fromage. A vida, lá embaixo, é queijo. Fromage, não. C'est manteigas. Queijo, não. É manteigas. Em tempos de anticlericalismo e anti-muitas outras coisas, em fim de jantar formal que encerrava a reunião de Estado com representantes da Igreja Católica, zurzidos e vexados a mais não poder pelo paladino do governo, Afonso Costa, com o ego a sobrevoar os cumes da estrela e o estômago a abarrotar de iguarias apreciadas, encostou-se para trás, refestelando-se na cadeira, e exclamou enquanto dava palmadinhas na pancinha proeminente. Comi que nem um abade. O comensal, num lugar à sua frente, de batina negra, cabeção e olhar severos, replicou, pronto e corrosivo. Vossa Excelência comeu foi como uma besta, porque abade sou eu e não comi nem metade do que o senhor enfardou. Sei como acabou a história. E o ouvinte também. Duas construções mantêm ainda o nome do senhor de Pera e Bigode ligada às Penhas Douradas. A Vila Alzira, que já referi, e um edifício de linhas direitas, em zona mais ampla e de acesso fácil, até hoje designado, ineludivelmente, por garagem do Afonso Costa, à espera da sua visita em passeio salutar. Luís Saragossa, de sobrealcunha o Vivarré, era trigueiro, republicano, adepto de Tintol e tio de minha avó. Desde rapaz moço, o moreno da pele lhe garangeara, sem esforço, o aditivo que designa o tecido grosseiro das terras duras de Aragão. Dera-lhe o coração, ainda novo, para se sentir republicano. Mais pelo que não queria da monarquia que pelo engodo do que lhe prometia a república. Em terra em que o povo era desconfiado e avesso a mudanças, devia sentir-se sozinho e incompreendido. Coitado, porque a meia dúzia de progressistas iluminados do burgo era gente de outra laia. Assim, desforrava-se quando, perdido o medo, escudado por um bom tinto de adega escusa, disparava para o escuro das ruas tortuosas a exclamação clandestina que lhe valeria o segundo epíteto. Vivarré! Naquelas circunstâncias, a jaculatória nunca servira de afronta aos leais súbditos de El Rei, que atribuíam o grito apaixonado e convicto às propriedades desconcertantes da uva fermentada. Se o desabafo era em família, então, tudo acabava em risada coletiva, com referências, sempre as mesmas, aos milagres do gravinês. Arranja uma mulher de jeito e casa-te, mas é, para ver se tomas juízo. Vê lá se a ronda te ouve e te enfia na cadeia. Morreu sóbrio, solteiro e livre, até das panaceias com que endeusara a República. Marcos, Manuel Marcos Leitão, foi sacristão da Igreja de Santa Maria em tempo de desmandos da República Revolucionária, tendo acolitado ainda o padre Joaquim Dias Parente, a quem me refiro noutro contexto. Herdou o cargo do pai, que o recebera do padrinho de batismo. Transmitiu, por sua vez, ao seu filho Bernardo, que o entregou ao sobrinho José, que o deixou ao seu filho Bernardo. Todos de apelido Marcos. A dinastia foi cerceada, antes do tempo certo, pela sequeira da morte. É verdadeira a história da ocultação do cálice de ouro e outras preciosidades pertencentes à paróquia, em parede tosca, atrás da pilheira, na casa modesta do sacristão, onde vivi 6 anos, no Eiro. Merece história própria. Talvez, um dia. Talvez, porque sou bisneto de Manuel Marcos, embora ele não tivesse sabido nunca que iria ser meu bisavô e lhe iria desvendar o segredo tão religiosamente guardado. Senhores das Obras e da Quinta. Famílias nobres com possessões em Manteigas. Deles se dizia que tinham matado a fome a famílias em desespero. Ainda conheci alguns descendentes dos Portugal, e particularmente a senhora Dona Maria, da Quinta de São Fernando. A Quinta continua a sua vida pelas mãos de outras pessoas. A Casa das Obras, solar que levou muito tempo a concluir, daí o nome, foi reabilitada e funciona como turismo de habitação. É dos edifícios mais notáveis da vila. José Tomás de Sousa Martins foi médico insigne e professor catedrático que viveu entre 1843 e 1897. Entusiasmado pelo êxito conseguido na cura de César Henriques, desenvolveu todos os esforços possíveis no sentido de transformar a Casa da Fraga no embrião do primeiro sanatório de montanha em Portugal. Os poderes, ontem como sempre, pendem para o lado dos apaniguados, independentemente da ciência e da objetividade da razão. Neste caso, do mal ou menos, conseguiu o clínico dedicado que o sanatório fosse erguido na cidade da Guarda. O país ergueu-lhe estátua em Lisboa, merecidamente. Nota curiosa é que, inspirados pela sua bondade e fama de intercessor correto junto de Deus, muitos espíritas veneram permanentemente a sua memória. Manhã de domingo, manhã de sol e a vila calma, escuta o rio de águas meigas e a missa que conforta a alma de gente sã. Isto é Manteigas. Fios de prata que da serra vêm dar vida às tenras veigas, fazem sonhar com brisa incerta na ramaria. Isto é Manteigas. Pica o moleiro o seu cavalo, leva centeio nas taleigas. O cheiro a pão é um regalo junto à roxã. Isto é Manteigas. Cora-se a roupa nos ribeiros entre canções das lavadeiras. Vestem-se os fatos domingueiros com todo o aprumo. Isto é Manteigas. Há putos no jardinzito, saltam as flores, lindas barreiras. Passei ao velho cunetito, quadro de paz. Isto é Manteigas. Na estrada, os engraxadores dão caras lindas e faceiras às botas de cultivadores cheias de terra. Isto é Manteigas. Burrico triste olha pasmado, moças que vão todas gaiteiras, gente sorri, falam no adro, tudo é pacato. Isto é manteigas.